assim, da cauda dele, ele ingressando no parte 3 e deixa liberado. Assim que ele tiver terminado o push dele, tá liberado, se eu prosseguir aí, ok? Maravilha, obrigado. 925, peço para que informe a equipe de solo para ter atenção aí, o táxi da tanque vai livrar o pátio à sua frente alguns instantes. Ok, nós vamos encostar a nave lá atrás para ele passar aqui. Agradeço. Obrigado. 3567 ainda na escuta do solo? Afirmo. Ok, por gentileza, faça uma chamada na frequência 118.95 para cheque aqui do equipamento da torre. Vou chamar 118.95. Delta livre decolagem da pista 1-7, o vento 1-6, 0 graus com 0-7 nós, ajuste 1-0-1-2. Juliette, agiliza ao máximo o ingresso final da 1-7, agilizando o reporte final de 3 milhas. Agilidade, passará para 3 milhas, dá uma pista Juliette. 3190 solo aos 1-6 direita, chamo solo em 1-2-1-9. Direita 219, 390. E quando pronto para a decolagem, estou em 18-6, tenha uma boa noite. 18-6, grato. Solo Salvador, boa noite. 3190, livrou na sua escuta. 3190, boa noite, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3190. Eco Delta, decolado aos 17, controle agora em 119.80, tomou voo, batalha. Prato. É, receita não, terra confins. Confins, 138, 3,50, tá livre o seu táxi. À direita, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado 1012. Quando pronto, a torre 18,62. Tem o vovô, uma boa noite. Gol 1925. Boa noite, ponto de espera 18,62. Estacionado código 01907. Afirmativo, acionado 07, 0107. O vento 1-6, 0 graus com 0,7 nós. Ajuste 1-0-2. Vem decola, tá? 3,5-6. Ingressando na final da 1-7, 3 milhas, senhor. Gente, agilizando a Vitor Juliette, tem pouso autorizado na 1-7. O vento 1-6, 0 graus, 0,7 nós. Ajuste 1-0-2. Pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette. Bruno 5, correto, chame quando pronto para o push acionamento. Juliette, 3190. Pode prosseguir em frente via Índia ao portão 02. Índia 02, 3190. Salvador, boa tarde, gol 1856, informação Charlie, solicito 410, Recife. 410, Recife, será coordenado, aguarde o gol 1856. A sua escuta, 856. Posição, gol 925. 567, decolado aos 20, controle agora em 119.80, tomou voo, boa noite. 198.567, obrigado. Vista vista, 2 milhas de centro, voo 1.6, 1.2. 1.6, 1.2, completa final, chame torre 18.6, bom voo. Obrigado. Motor de Salvador, 3567, decolou, passa 1.400. 3567, boa tarde, contato radar, saída Gole, subo nível 360. Gole 360, 3567. Curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5056, o controle 119.80, contexto. 410 autorizado para Recife via Upper Whisky 58, decolando da 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5056, 19.8 é o controle. Gol 1856. Correto, gol 1856, chame quando pronto para o push e acionamento. Camarada. 1962. 1962, torre 18.6, bom posto. Opa. Tarde, aguarde, coordenação 340, galeão. Aguardando coordenação, vem a 73. 1962. Gol no 612, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus com 07 nós, ajuste 10, 12 e os primeiros 90 metros, pistão 10 estão fechados. Certo. Charlie. Que chegada é a Bonf, desce para o 040. Desce para a Bonf, para o 040, 601. Transcendo, escuta por 720 na aprovado para o Galeão, nível 340, aeroviar Ampers 114. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole, transição. Perdão, curva direita, saída Dael, transição Bless. Transponder é o 5060, controle 119.80, contexto. E manter, fechão no 0. Faz aeronave da companhia ali, mantém na 10, gol no 925. 0060, controle 198, controle. Correto, controle 198-5060, transponder, chame pronto para o push acionamento. O 6727 é o objeto. Separa 6720. No solo 24, libera a direita, chama o solo 121.9, boa noite. 121.9, boa noite. Boa noite, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette para o 5, no meio da 67, chame agora 76, 128, décima 8. 128, 567, obrigado. Gol no 601, não prossegue final de lesta ou GPS? Lesta ou GPS. Ok, após pelo, está autorizado Serra Victor 366, desça para 2.500 pés, 1.012 o ajuste. Excelente, a porta de voo está autorizada, Serra Victor 366, até os 1.512, voo 601. Decolor 26, controle agora em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 19, obrigado. Controle, gol 1925. Gol 1925, contato radar, saída agora e subo nível 360. 360, 925. Chamamento 5415 na remota no Brasil. Qual aeronave pediu? O 5415? Afirmativo, se possível, decolar 17, inclusive. Ok, está autorizado seu pulso e acionamento, será coordenado a decolar 17 com controle. Obrigado, senhor. Confirmando decolarada 17, mantém a curva à direita, saída da El Coral, ok? Qual o objetivo que é hora, me parece? Tempo para o táxi, QNH 1012. Obrigado. Diga, Mike Eco India. Mike Eco India, mantenha 1 no mil pés em condições visuais, 1012 o ajuste, informe ingressando na CTR. Aviso 366-0601. Gol no 601, completo sinal GPS, torre 18,6, bom posto. Autorizado GPS, torre 18,6, obrigado, 601. O táxi e a Lima Mike na Quebec chame a torre de 1863. Tem um bom voo e uma boa noite. 354, não sei. Salvador, voo 1601. Gol no 601, tá baixado e travado? Boa noite, baixado e travado. Gente, gol no 601, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,60 graus com 0,7 nós. Ajuste 1,0 no 2 e os primeiros 90 metros, pistão no 0, estão fechados. Autorizado pouso, gente, dos 90 metros, voo 601. 0. 360 em coordenação, guarde para a cota. Nada só é a Dael Blanche. Ativo, Dael Blanche. Obrigado. Torre de Salvador, muito boa noite. 354-95, para a próxima de Quebec, pronto. O trip 5415, ingresso com o Quebec, autorizando ingressar na pista 17, reporta alinhado e pronto para decolagem. Via Quebec, pista, reporta alinhado na 17, 5415. Câmara para o táxi 850. E o Mike Eco India. Este Mike Eco India, mantenha o litoral, informe ingressando no corredor Interlagos. Mike Eco Delta, chame a torre 18,6, bom posto. Estou buscando estacionamento, 767. 6720 na posição 9. Objeto 6720, tá livre pro estacionamento no 9, chama para o táxi. Chama para o táxi, tá livre, 6720. Delta, confirme, setor Raposo, cabeceiro 17. Afirmativo, o Michael Delta está aqui a 1 minuto para o de Itapuã. A intenção seria cruzar a final da 24 para o setor Eco, ok? Da 28. Então, Mike Eco Delta, agilizando ao máximo, efetue cruzamento do eixo da 1735, reporte para efetuar o cruzamento da 28. Afirmativo, então agora 30 segundos do trabalho do farol de Itapuã. Trip e aguarde para a decolagem, mantenha a posição. Solo aos 36, direita, chama solo 21 decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite, 601. Usado nível 360 para o Galeão, pela aerovia Upper Zulu 14. Pode a decolagem da 10, curva direita, saída da Elton de São Blas. Transponder aos 5071 e controle 119 decimal 80, cotejo. 360 Galeão, Zulu 14, decola 1-0, curva direita da El Diner, da El, correção, da El Blaze, 5071 eu transponde, 19-8 eu controle. Correto, TAM 8002, chame pronto para o push e acionamento. E, vai chamar push, o TAM 8002 está no 1-1. Para o táxi 85684 a bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia, alterna Salvador. 3:20 Salvador, 184, confirmo. 84 somente, ó. Ok, 84. Tá livre o táxi de sua direita até o porto espera da Charlie, quando lá a torre 18:6 para a decolagem. QNH é 1012, tenha um bom voo e uma boa noite. 118 decimal 6 no porto espera da 1-0-1-8-5-6, bom trabalho. Alvo 601, livrou. Bruno 601, prossiga na Alfa e Índia até o portão 03. Alfa Índia 03, Gol 601. Trata disso. Confirme? Trip está alinhado, próximo é trato disso. O Trip 5415 está autorizado a decolagem da pista 17. O vento 150 graus 07 nós. Ajuste 1012. Torre 1856. Passou um pouco da charge. Vai para corrida de decolagem. 1856. Pronto, ponto. Boa noite, 56, boa noite, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Aqui manter no zero, 8. Mike Eco Delta livrou a final da 28. Gente, Mike Eco Delta prossegue litoral e reporte afastado 5 milhas para transferência. Não, tá, reportar afastado 5 milhas. Trip 5415 decolado aos 39, controle agora em 119 decimal 80, tomou voo, boa noite. Ok, senhor, obrigado. Controle é o Trip 5415. Oi, Salvador, Trip 5415. E 5415, contato radar, saída da El Coral, subo nível 1 ou 20? 120, sim. Brasília será coordenada, aguarde, gol no 764. Quase. Cidade é pro A Coral, Trip 5415? Autorizado Coral, Trip 5415, subindo 1 ou 20. Obrigado, 120 Coral. Para taxi, Abjet 6720, estamos com 130 a bordo, 3 horas e 20, até no confio. Tá livre, táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, 1012 é o ajuste, quando pronto a torre 186, boa noite, 6720. 1012 é Juliette Charlie, confirma? Afirmo, Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera da Charlie, a torre 186. Juliette Charlie 186, mensagem 2-0. Prossiga, Mike Eco Delta. Há passado 5 milhas no setor S, passando 710 no litoral. 7, Mike Eco Delta, vai afastar por 20 milhas, confirma. Afirmativo, vai afastar mais uma dezena de milhas. É que falamos que temos um Serra Kilo 76 no sentido oposto, mantendo o litoral 1 no mil pés, está afastado 15 milhas de aeronave. Afastado 15 milhas agora? Afirmativo, 12 horas, 15 milhas no sentido oposto. Ok, vou manter 500 pés então, Mike Eco Delta. Mike Eco India, informa o helicóptero mantendo 500 pés no... A 12 horas, 13 milhas no sentido oposto. Vai ser com o 1, 2, 3, 4, 5. Copia? Copia. Uno 764 está autorizado nível 400 pela Airpress 117. Decola da pista 10, curva direita, saída gole, transição ofito, transponder ao 5070 e o controle 119.80. Cortês. 400 Brasília autorizado, Airpress 117, decola da 10, curva direita, gole ofito. 5070, transponder, controle 198, voo no 764. 764, correto, chama o contato para o push acionamento. Pois é, né? 56. Salvador, Webjet 6708. Canta para Salvador. Webjet 6708, cruzando 180 para 190. 708, identifique, chegada a mão, deixa para o nível 050. Ah, 050, objeto 7708. Contato Salvador, chamou o Eco India. Eco India, só para informação, temos o helicóptero no sentido oposto, mantendo 500 pés, está 5 milhas afastado da aeronave. Ok, o India está ciente com o tráfego, está mantendo 1000 pés, magnética 243. Está afastado agora 15 milhas de Salvador, o India. 7, informe visual contra a fruta. Torre, boa noite, Webjet 6720, quantos pés? Boa noite, Web 6720, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós, ajuste 10 no 2. Alinhar e decolar, pista 10, 6720. Controle de Salvador, muito boa noite, na 3560, estamos cientes da informação de Charlie, na sua escuta agora. Foi para Salvador? É o 3560, transfere, cruzou agora 185 para o 120, cientes da informação de Charlie, solicita, se possível, da presente voar a posição Luna, na 3560. 3560, boa tarde. Mantenha inicialmente o perfil da chegada, desça para o nível 060 e identifique. 060, identificou, tá 3560. Trolho, Mike Eco India. Prossiga, Mike Eco India. O Índio já cruzou com o tráfego essencial aqui, o Mike Eco Delta. Está em